muito legal, que maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Estamos transmitindo hoje o nosso podcast, especialmente aqui da, na estação Vila Madalena. Não, só estamos na Vila Madalena, não. Aqui é Alto de Piranga, eu tô ficando louco. O Ducá está na rua com você, meu amiguinho! Vamos dar um rolê rapidamente, gravando esse podcast aqui de dentro do metrô. Aqui é foda, né? As pessoas, elas fazem o que aqui? Eu tô na estação Alto de Piranga. Vou pegar o trem agora. À minha direita, o trem vem de lá. À minha esquerda, tô vendo aqui os cavaletes, né? Não tem como, né? A lógica e a razão diz que de lá não vem nada. De lá da esquerda não vem, porque é o cavalete. Mas o que acontece? As pessoas param e ficam olhando para a esquerda, esperando que o trem venha de lá. A pessoa não para para pensar. É uma coisa maravilhosa. Mas enfim, como é que tá você? Tudo bem? Tudo legalzinho? Como é que estão as coisas? Nossa, o podcast hoje está muito louco. Estamos transmitindo aqui direto do... dentro do metrô, daqui a pouco vamos pegar o metrô. Não tá complicada a situação aí na brincadeira dos quadrinhos, né, rapaziada? Que coisa mais triste, né? Que coisa mais desagradável, né, de ter que lidar com tudo isso. Mas hoje eu vou lhe falar dos negócios bem interessantes. Não se preocupe se de repente a pausa rolar, né, que eu vou parar, vou ter que... Que na verdade eu tô usando meu gravadorzinho aqui, né, como se fosse um celular. Tô usando ele para gravar as coisas para você. E nós vamos falar hoje sobre quadrinhos, vamos falar sobre Maurício de Souza, vamos falar sobre televisão, ou sobre o que der na minha tela, e claro, sobre o meu querido Mil Nomes, né? Tem essa pautinha do dia que eu anotei aqui, em algum lugar que eu não sei onde é que foi parar. Mas acho que você vai gostar, vai ser um negócio bem bacana. Mas enfim, os quadrinhos no Brasil estão muito tristes, está uma situação muito pesarosa. Eu vou fazer uma analogia para você, uma pequena fábula, né? Imagina o camarada, lá dentro, imagina o camarada que ele compra chuteiras, ele quer jogar bola, ele compra chuteira, meia, o shortinho, camiseta, a bola, legal, né? A bandana de amor, almofadada pra ele poder, pra ele ficar legal, ó, pra ele chegando. Tá me ouvindo ainda aí? Tá beleza? Mas eu quero comprar o uniforme completo do time do eu sozinho, legal, eu vou fazer meu gibi, eu vou fazer meu futebol, ó, pra ele chegando aí, ó. As pessoas vendo pro lado esquerdo, pensando que é foda, é um portão muito burro. Paulistano é muito burro, né? Uma coisa muito triste. Então você imagina que ela comprou toda a roupa dele bonitinho, comprou tudo certinho, alugou o campinho pra ele jogar bola, alugou o campinho, vamos entrar no vagão. Entramos, olha que milagre, né? Que coisa bacana. Vocês vão ficar muito ruim, problema seu, não tem nada com isso. E comprou tudo bonitinho, comprou tudo certinho, alugou o campinho, sozinho. No máximo tem um amigo que lava a roupa dele, uma mãe que financia as coisas. Aí ele entra no campinho e vai jogar bola. É nóis, mano. Ele entra no campinho e joga a bola sozinho, põe o meio assim na... Põe a bola no meio do campo, a bola acertar no gol. Aí dá aquela bicuda, pum, a bola voa, entra dentro do gol. Aí ele pega também, gol! Tantos imigrantes, próximo da estação, tá aqui em casa. Mas você imagina, o homem que é isso? Parando a gravação, você vai correr na outra. Então, você imagina a demência que é o camarada achar que ele dormiu. Né? Ele comprou a roupa, alugou o campinho, chutou pro gol, fez gol. Gol, eu sou campeão! Aí vem outros tantos que fazem a mesma coisa como ele, que aluga o campinho, que compra a roupinha, chuta sozinho, mata golzinho e se acha vencedor e se junta a ele. Ah, também ganhou outro gol, meu gol! Aquele bando de retardado, né? Aquele bando de idiota, todo mundo pulando, fazendo gol sozinho, né? Ninguém assistindo, ninguém vendo nada, mas ele filma o gol e mostra. Ah, que meu gol, eu fiz gol, eu fiz gol. Aí vem aquele site retardado, aquele site imbecil, um banco de babaca, que premia o quê? O cara que fez o melhor gol sozinho. É brincadeira, né? É a coisa mais patética desse mundo, é a coisa mais retardada desse mundo, chegando agora aqui à estação, cara do caralho. Então, o quadrinho nacional virou isso, né, galera? Virou um... É o cara jogando sozinho, sem plateia, ele bancando os outros imigrantes, chegando. Ih, que legal, não é legal ver passear com o BK? Você tá com o BK, neguinho, é uma emoção tão grande. Então você imagina que é isso, cara. O quadrinho nacional virou isso, é o cara jogando sozinho, fazendo gol sozinho, sendo premiado por outros caras que fazem gol sozinho. Caralho, que é isso, né? caralho que é isso? Que loucura que é essa? Mas é isso que virou o nosso quadrinho, né? O cara jogando sozinho, sem se preocupar com plateia, sem se preocupar com espetáculo, sem se preocupar em agradar ninguém. Sem nada. Onde nós vamos parar com esse lugar? Nenhum. Aí o que acontece? Vem um camarada que sabe, né, jogar bola, mas ele vê que isso aqui é uma besteira, porque ele não vai ganhar dinheiro, ele vai fazer, vai jogar no exterior, né? Daqui a pouco eu volto, vai fazer um barulho da porra. Brincadeira, isso. É, mas virou isso, o camarada que joga um pouquinho melhor, ele vai jogar pro exterior, né? Não, vou mandar meu currículo pra lá, vou bater uma bolinha aqui e mostrar pros caras, os clubes me contratam, ganho minha grana, beleza. Mas por que isso acontece? Por esse motivo, acontece que o nosso mercado, nosso artista, na verdade, ele era estruturado em cima do... das grandes editoras, Abril, Globo, e todas aquelas do Rio de Janeiro, né, que é do Palinha, que é do Coberto. O que acontece? Não deu uma outra. O camarada perdeu esse referencial de trabalhar com os caras, ele vai fazer pra ele. Só que o tempo mudou antes da barulho da porra. Peraí, já acabou. Estamos de volta agora. Descendo o metrô na roda, descendo agora. Que filho da puta do japonês me olhando lá dentro. Que mistura, mas fica tão lindo assim. Eu nunca vi um outro falar sozinho com o microfone. Tentando falar com o Neto. Que pedido, mano. Porra, japonês pegado, cara. Vou mostrar meu pau pra ele quando passar o trem, né? Não, vou fazer também com esse aqui. Tem um vergonha ali, não vou fazer isso, não. O que é que eu tô falando mesmo? Ah, então o que acontece? O cara vai, as editoras foram pro brejo. E esse sistema do camarada ser desenhista pro brejo foi pro brejo, tá bom também. Não tem mais oportunidade. Aí o que acontece com o cara? Ele não sabe o que fazer. Ele vai bater lá fora, se ele tem um pouquinho mais de cultura, ou vai pra propaganda, pra publicidade, vai pra outro lado, e desiste. Porém, como eu te disse agora há pouco, os tempos mudaram. Com a chegada de um negócio, não sei se você já ouviu falar, um negócio chamado internet. Com a chegada da internet, agora você tem um acesso direto ao leitor. Esse é o grande lance da internet, ela revolucionou as nossas relações pessoais, trabalhistas, criativas, em todos os sentidos. Então agora você pode chegar no seu leitor. Estamos aqui no metrô na roda. Você pode chegar no seu leitor e chegar, olha, tem isso aqui. Não é legalzinho? Não é bacana? Pode ler. Só que a mentalidade desse pessoal, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa merda? Não tem como ganhar dinheiro. No começo não. É, mas você também ia ganhar muita grana se fosse trabalhar com as editoras também, né? Você ia ter a sua grana, mas no final você te mandar embora. Agora não, agora tudo fica concentrado na mão do artista, ele pode fazer o que ele bem entender. Só que aquele negócio, você solta o camarada e ele não sabe o que fazer, porque ele precisa de um cabresto, né? Ele precisa de alguém dizendo pra ele que tem que fazer, faça isso, faça aquilo. É mentalidade de terceiro mundo, mentalidade retardada, de idiota, de imbecil, de escravo, que ele não sabe mais pra onde ir, o que que eu faço, o que que eu faço? Mas o preto velho BK, a preta velha BK negona, safada, fedorenta, com o pé cheio de frieira, tem a solução. A solução, os gringos já disseram qual é que é. É o personagem. Né? O personagem, o camarada investir no personagem, mas não só em um só personagem. Tem que fazer vários personagens. E virar um contador de história, como foi o caso do Maurício de Souza, paparicadíssimo Maurício. Ai, o Maurício. Porque ele tem uma série de personagens, um grupo de personagens. Ele segue os moldes do Disney nesse sentido, né? Ele vai criando cada vez mais e vai agregando pra ele. Aí tem personagem infantil, infanto-juvenil, adulto. Só não tem pornô porque não dá, mas se ele pudesse também faria, você não tem a dúvida. Não tem mercado ainda pra personagem pornô no Brasil, porque... Opa! Tá vendo? Eu tô aqui mesmo, viu, viado? Agora eu vou entrar lá no trenzão. Eu não vou falar com você lá dentro, como vai ficar me olhando. Quando nós estamos dentro, eu volto. Falou, até já. Não tem nada, vamos ficar mais um pouquinho aqui, tá na boa. Então, camarada, tem esse tipo de coisa, né? Ele meteu bronca nesse meio. É, não dá não, depois te ligo. Depois te ligo, depois eu estou te fazendo uma brincadeira. Um abraço. Ui, voltamos aqui com a continuação do nosso podcast. Eu estou aqui no metrô São Bento. Me parou uma mina. Feinha, outro feinho, mas que xoxota, parou bem na minha cara, cara. Bicho que eu tô com aquela calça branca apertadinha, aquele xerecão. É que hoje eu saio de casa com punheta, bateu a punheta, volta, furiosa, baixei um vídeo lá, banheiro, levanta o louco, né? A patroa não tá em casa, e hoje eu não tenho financeira, não tem nada, tá levantando, eu vou muito doido, bate um punhetão, chega aqui, veja essa xereca, ai, vem safado, ai, vem cachorro, eu não deu pela xereca pra mulher, mas enfim, continua o nosso papo, né? Já que você não tá aqui pra ouvir minhas perversões, ou será que você está? Então, né, quando a turma perdeu o referencial, e com a chegada da internet, as pessoas ficam, os autores ficam perdidos, eles não sabem que eles podem chegar direto ao autor, ao público consumidor, muito obrigado pela lembrança. Ele chega direto no cara, vende seu peixinho e fala, ah, mas não dá dinheiro, ah, mas não dá não sei o quê. Claro que não. Você quer que no primeiro momento o pessoal vai te dar $100,000? Não rola. Aí a gente pensa assim, pô, quanto que o camarada fica perdendo, correndo atrás dos gringos, se esforçando, se esforçando. Pô, é pra chegar o gringo, bancar ele. Ó, entrou. O gringo bancar ele, pra ele ganhar aquela quilherinha. Pô, começa agora. Por que não? Não, porque é a mentalidade de empregado, que quer fazer as coisas tudo pra ele, do jeito dele, daquele jeito. Mas chega depois de algum tempo, lembre-se. Isso acontece com todo mundo. E todo cara que se publica lá fora, que lança o gibi lá fora, uma hora a boiada acaba. Eu não vou citar o nome dos vagabundos que a gente conhece, porque é foda. Você sabe o que aconteceu. O cara perdeu o emprego lá fora, não consegue publicar. Tem uma grana agora, beleza, tem o dinheiro. Porra, mano, tem aqui um display aqui no metrô São Bento, né, viu? Um display do Lua Nova com DVD, com filme. Porra, o pessoal tá Crepúsculo, o filme. Porra, o pessoal tá gastando meu livrinho. Quem faz isso? Quem dá meu livrinho? Bom, quando eu vender 100 milhões de cópias, né, quem sabe ele se interessa. Então, a turma não se liga nessa coisa, que agora tá virando no público. É, pode começar ali, né? Eu vou citar o caso daquele lá, é inocente daquele carinha que faz umas tirinhas bacanas, né? Ele lançou o livro dele depois de 4, 5 anos, né? Ele conseguiu lançar o livro, tá vendo o dinheirinho dele, ele sai e vai embora. Ou então aquele desenhista filipino, o Bleedman, que ele pegou personagens ali, fez a versão dele, ele já ganha com commission, ele faz, tá, 4, 5 anos também. O que acontece com o autor nacional, ele não tem essa visão comercial, ele tem visão de empregado, de capacho, de chupar saco de chefinho. Você vê lá, quando eu trabalhei na Mitos, tinha um clima estranho na Mitos, de pessoal trabalhando lá, de ganhando muito mal. No mercado não se paga grandes coisas, né? O pessoal acha que vai ganhar grandes dinheiro, mas... não, ganha uma merreca, ganha uma ninharia. Eu ganho mais falando nas revistas de culinária do que trabalhando na Mitos, do que editando a média. Aquele molequinho que edita a média é um bobo deslumbrado, sem graça. O que é isso aqui, meu? Louças de porcelana Disney. Você vê que loucura que é isso, cara? Em vez de mensagem deles, estão lançando porcelana. Então o moleque se deslumbra, ganha uma ninharia, mas ai, eu sei, não sei o quê. Só restou isso pra ele, né? Só restou isso pra ele, só restou essa praia dele ficar. E no final das coisas, você não tem um produto de qualidade, você não tem um gibi bom, Mônica Jovem. Isso aqui é mangá, bicho. Isso não é mangá, cara. Isso aqui não é mangá, isso aqui é oportunismo deslavado. Mas como ninguém faz nada em termos de quadrinho no Brasil, quando o homem faz, detona. É isso aqui, ó. Aprenda a desenhar. Estamos dentro de uma banca de jornal, criação dentro, né? Aprenda a desenhar personagens de mangá. É legal isso, hein? Tem que ter esse tipo de material mesmo, tem que ter isso é importante. Só que depois a turma não sabe o que fazer, né? Porque você só desenha, você não sabe escrever, você não sabe contar história. Então você vê que é um problema de estrutura, né? Um problema de estrutura e metodologia. Porque você está ensinando o pessoal a desenhar mangá, mas não está ensinando a escrever mangá. O que mais importa, né? O moleque vira ilustrador de mangá, beleza, ele vai arrumar emprego aonde? Ele vai ilustrar aonde? Ele vai fazer o quê? Ele não vai ter nada. Porque caso esses editores não saibam, ou você não saiba, o mangá não é feito só de desenho. Tudo bem que, né, tem os mangás aí bem vagabundos que são só de desenho. Mas isso é história em quadrinhos. Não é desenho em quadrinhos. Não é mangá estilo japonês em que se conta uma história. E essa que é a falha desses caras. Eles ensinam a desenhar, mas não ensinam a escrever, que é o mais fundamental. Porque os caras vão onde está a demanda, né? Que a demanda é que o pessoal quer desenhar, quer seguir embalo, quer fazer embalo, Bacana, é importante isso, tem que desenhar mesmo. Mas o resto? Estamos agora aqui no lago de São Bento. Aí você pergunta, onde é que o BK tá indo, né? Onde vai? Puta, que tempo feio, cara. Olha que tempo feio que tá fazendo aqui. Olha que tempo carrancudo. Onde é que o BK vai? O BK vai até ali na galeria da chinesada para comprar um depilador auricular, pelinhos de orelha, você tá opa, parando aqui. Pelinhos, eu tenho uns orelhas, pelos na orelha que são fortes, são peludos. Me lembro do JP lá da Via Lettera, né? Quando eu encontrei com ele, era com a orelha peludona. Ele se sentia feliz com a orelha peluda. Não, me sinto horrível. Me sinto horrível, terrível. Ah, eu quero arrancar logo, mas ele fica mal. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto. Eu na rua sou muito louco. Voltando ao assunto, então o pessoal não tem essa visão de publicar a sua história, de desenhar a sua história. Ele quer trabalhar para os outros e isso continua, né? Essa mentalidade servir. Né? Mas ao mesmo tempo você pode trabalhar pro autor direto, pro leitor direto. Cortou-se o intermediário, que a função da editora é te intermediar, né? Ela faz uma intermediação para você, seleciona o teu trabalho. Se você for bom segundo os critérios deles, não é critério de nada, é o critério dele, aí você vai ser publicado, você vai ganhar sua grana. Mas depois de 4, 5, 6 anos, você vai pro brejo. Um abraço, acabou. Encerrou-se tudo. E como é que fica você, cara? Vamos citar o exemplo do nosso considerado Carlos Henry, que eu gosto de citar bem o exemplo dele, pra você ver que onde que o cara foi parar? Tá sem trampo, não faz nada, ele vive da rendinha que ele juntou todos esses anos, que é esperto, diferente do Watson Portela, que trabalhou pra caramba, no final de vida tá todo doente, fudido, não tem grana, né, é uma questão de gerenciamento, né, é a mesma coisa que aqueles jogadores de futebol antigo, né, da velha geração, jogador de futebol que viajava pelo mundo, jogava tudo que era canto e morre na miséria, né? Uma coisa que o meu amigo Fernando, não é o AO, que é o outro, Fernando Grandão, falou que o brasileiro não tem a manha de gerenciar o próprio dinheiro, né? Esses caras entram na grana muito depressa, fazem o dinheiro muito fodido, entram numa grana no cinema, depois perde tudo, por quê? Não sabe gerenciar. E a mesma coisa com o quadrinho nacional, eles não sabem gerenciar o próprio talento, não sabem gerenciar o próprio trabalho. Partem para descabelado, vai gastando, vai fazendo qualquer coisa, então pior, vai trabalhar para os outros, vai ser empregado, vai ser funcionário, e nessa se fode. Se fode por quê? Porque você tem um tempo de vida útil, né? Com todo e qualquer personagem, com todo e qualquer trabalho, né? Os quadrinhos têm um tempo de vida útil, o autor também. O autor, ele tem um tempo de vida útil que isso passa. Isso, já te falei isso, mas é bom sempre repetir. Porque a turma não se liga, a turma não se liga. E a solução para você inverter isso, como é que é? Você investir o seu próprio talento. Né? Vamos aqui passar ao lado das mais legal. Olha o cara. Essa tá vendo. Vendedor de antena, né? Não é legal isso? Não, pega em São Paulo, você pega com a minha antena, pega a TV, acaba com a antena dele, você vê um milagre da boa venda, né? Então nós temos que mudar esse pensamento. Como fez o Bligman, que pegou o personagem, acho que a saída é essa. Você pega personagens famosos, você não plagia, você não chupinha na cara dura. Você faz uma versão. Você faz uma versão pessoal. Mas tem que ser putamente poderoso. Tem que ser. Tá gravando? Tá. Tem que ser fodidamente poderoso. É moto que tá pitando aqui, né? Tem que ser um negócio tão bom, aí você põe lá. Uma pagininha por semana. Ah, mas como é que eu vou gerar renda com isso? Você pode pôr dentro daqueles bannerzinhos que eu tenho lá no obscuro, aqui no obscuro, na verdade, né? Que eu não tô lá, tô aqui. Mas eu tirei os banners porque deixou o saco, né? Vou fazer tudo de novo. Eu não tenho toque de pôr banner também. Mas você pode fazer produtos correlatos. O que são produtos correlatos? Adesivo, né? Capa de caderno. Isso daí é quando estiver licenciando, né? Adesivo, xícara, camiseta. Quando você começa a bombar, você começa a vender essas bagulheiras, adesivo, principalmente, que é barato de fazer. Aí você vai investindo no seu emprego. No seu emprego não, tô ficando louco. Você vai investindo no seu trabalho. Você começa a rodar, você começa a mexer com isso, começa de algum lugar. Aquele camarada que o nosso considerado Pioff, um abraço ao Pioff, nos apontou lá o... Faz meu Tóquio, né, lá do... Sabe, o cara é fazendeiro, na verdade, né? Mas ele tem uma técnica, ele junta o gibi dele, imprime e vende. Porque a história dele é absurdamente boa. É muito bem feita. Eu não gosto, não é meu gosto pessoal. Não confundo uma coisa com a outra. Não é meu gosto pessoal. Eu não gosto, mas eu reconheço que é uma história muito bem feita, muito bem criada, muito bem desenhada, interessante, divertida, com bons desenhos. De novo, desenho aliado ao roteiro. O roteiro vem na frente, o desenho ajuda, o desenho levanta o roteiro. Lembra do nosso querido Watchmen? Um belo desenho, um bom desenho com um excelente roteiro, os dois crescem, dois se complementam. Mesmo o Naruto, que é um roteiro fraco, mas é uma boa história, não é uma história ruim. Mas também tem um bom desenho, tudo funciona nesse sentido, tem que estar em harmonia. Por que o Lobo Guará do Hellen não vai pra frente? Por exemplo, vamos citar um exemplo básico, por que não vai pra frente o Lobo Guará? O desenho não é ruim, mas o problema é que o desenho dele é datado, é um desenho velho, funcionava nos anos 80, e a concepção do personagem é péssima, horrorosa, não funciona, é uma história horrível. E de novo, ele está usando um formato que a mente dele está bloqueada e viciada naquilo, ele não sabe daquilo, cara. Ele não vai sair daquele negócio nunca, porque ele não sabe se flexibilizar. É a mesma coisa que o pessoal que desenhou com o Maurício de Souza, que fez quadrinhos com o Maurício de Souza. Quando é mandado embora, cai no mercado, primeiro não arruma emprego porque desenha igual o Maurício de Souza. Se conseguiu mudar o desenho, não sabe escrever. Ou quando vai escrever história, usa o sistema do Maurício, que funciona, uma técnica de narrativa que funciona, mas o personagem não funciona. E aí que mora o perigo. Aí que mora a situação, porque o camarada não vai pra frente. Ele não sabe agradar ninguém, ele sabe ser empregado. E com a chegada da dona internet, mudou-se tudo isso. Agora você tem que fazer tudo um negócio diferenciado. Direto ao teu público, direto ao teu leitor. Conquistando o camarada com uma boa história, com um bom roteiro, com um bom grupo de personagens. E com um bom desenho, por que não? Mas não é difícil porque tem no Brasil, esse pessoal não sabe desenhar. Começa por aí, né? Você vê na comunidade de clube de desenho de mangá, o pessoal não sabe desenhar. Segundo, não sabe escrever, não sabe criar. E o pessoal que sabe desenhar, que desenha legal, não tem coragem, não quer se sacrificar. Porque acontece, né? A nossa mentalidade é muito imediatista. Nós não pensamos em termos de investimento a longo prazo. A gente quer aqui, quer agora, quer já. E funciona assim os quadrinhos, eles demandam um tempo. Demanda muito tempo para acontecer. É só você ver o meu livro do meu nome, ele demorou 5 anos. Desde que lançou o Mundo Sem Sol, eu camelei, até que finalmente a Ícone me aceitou, o seu Fanelli me aceitou, e tá lançando o meu livro. Esse ano não lança, ano que vem lança, beleza? Mas vai lançar. Contrato assinado, bonitinho, funcionando. E aí? Como é que fica? Meu, tem que terminar a luta, o pessoal não quer se sacrificar, não quer se dedicar. Que é tudo muito fácil. Ou então que é o jeito mais conveniente. Não, isso aqui eu vou desenhar Estados Unidos, vou ganhar minha grana, vou aparecer no Omelete e não sei o que. Só que perigo que daqui a alguns anos ele vai pra merda, ele fica sem emprego. É só você ver todo aquele pessoal que desenhou lá fora. Eu me lembro que em 90 e pouco, meu considerado Cariello, paparicadíssimo Cariello, ai que não sei o que, e que pereré, aparecia desenhando lá o Lestat, o Vampiro Lestat. Agora tá dando curso de quadrinho porque não arruma emprego, cara. Arruma emprego, então o cara vai dar curso de quadrinho pra quê? Pra manter essa situação que o pessoal vira empregado. É muito triste. Bom, eu vou entrar aqui na galeria, vou ver meu negócio de depilador auricular. Daqui a pouco eu volto com mais um pedacinho de travessete pra você. Um abraço. Para mesmo. Tá indo? Oh, beleza, vamos continuar. Eu comprei aqui meu bagulhinho, comprei uma lanterninha, aí que vem aqui pra comprar uma coisa e acaba levando outra, né? É uma fuga de consumo. Mas o que é louco é que na sexta-feira saiu o pagamento lá da editora, né? Então eu vou vindo pra cá e tal. Sábado eu já saí com as crianças, já fiz aquela média. Eu tô com uma fome do caralho. Então, eu não sei o que é essa chinesada é louca, né? Eles vêm pra cá, botando em meta com a cara de cara encarado, assim, tudo já chinesada feia do cacete, fica tudo cara amarrado. Mas meu, se vem pra cá, atravessa o planeta. Pra vir trabalhar aqui de camelô, pra vir pegar essas bagulhas. Pô, então a minha situação lá na China deve estar uma merda, né, bicho? Pra sair da merda, pra vir pra bosta. E você fica com aquela cara feia. Mas achei o aparelhinho do depilador auricular da preta véia. Vou ficar lindona, vou ficar cheirosa, vou ficar depilada. A chinesa velha quer me empurrar o depilador pra minha patrona, porque... quer me empurrar mais coisa? Vamos instalar essa merda aí, chinesa fedorenta. Mas enfim, ai cacete, tá falando o que? Mesmo um bananeiro. Ah, lembrei. Então o quadrinho nacional, o pessoal tem que ter essa visão mais profissional, mais dedicada ao leitor mesmo. Indo direto ao assunto. Ah, mas eu não tenho personagem. Ah, eu não tenho isso. Ah, olha, veja bem. Os personagens, estavam falando uma comunidade de quadrinhos de fãs, foi uma desgraça, né? Os aficionados pela Disney. O cara fala, ai, o Super Pateta, ai, o Urtigão, ai, a vovó Donald. Legal, era um personagem bastante, um gibi simpático, era divertido e tal. Ah, morreu, né? Porque agora o assunto, ai, você é carioca? Vai ser escolhido mascote de não sei o quê? Ai, você é carioca? Porra, meu. Isso aqui é o personagem mais brasileiro que o Zé Carioca, ele não é nem nosso. Não é um personagem nosso, não foi criado pra nós. É uma homenagem que o Disney fez pelo Miro Dio dos anos 40. Acabou, velho. Não é nosso, não tem nada de Brasil ali. Se tiver alguma coisa de Brasil, é humilhante. Vai colocar quem? A Mônica. A Mônica não é brasileira. Não é, porque você sabe que ela veio da Luluzinha, né? Tanto que a Luluzinha mangá tá ali, né? Beleza. Que é personagem nacional? Não tem, cara. Não tem nada. Porque tudo vem de algum lugar. Então, pra você ter um personagem nacional, ele tem que ser aceito. E, infelizmente, o personagem nacional mais famoso pra essa situação é o Zé Carioca. Porque não é nosso. É humilhante, né? Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado com essa situação, me sinto humilhado, me sinto decepcionado. Não pelo personagem Zé Carioca, que eu gosto, muito bacaninha. Gostava muito do Caninho. O Caninho desenhava muito bem, era muito legal, a história muito boa. Meu curso é Igaiara, o saudoso Igaiara. Eu tive a grata chance de conhecer lá na Abril e me recebeu muito bem. Que porra é essa aqui? Caralho. Aquelas maquinetas de tipo tiboia? Caralho, que é isso? Ah, é um. Mano, aí é. Não sei, cara, que é isso. Coisa do capeta, é o capeta. Não, conheci o Igaiara, gente muito boa. Me recebeu, puta, recebeu um moleque de 18 anos no estúdio da Abril. Trocar uma ideia durante muito de tempo. Puta, gente boa pra caramba, velho, muito legal. Eu fui lá escrever pra editora, tá até com um moleque chato, né? Escrevendo, dando crítica, soluções, e que não sei o quê. Aí eu me ofereci na cara dele, pô, eu queria conhecer aí, um galera que recebeu também aqui, não tem problema, dia tal, pode vir. Ah, maravilhoso! E que curti pra caramba, virou bem gibi. É assim que os caras ganham a gente, sendo gentil, né? E ganhou, puta, eu sinto uma saudade do bem, a galera muito bem, por isso, galera, muito gente boa. O Caninho eu não conheci, mas eu conheci o gibi dele, a história dele. Aí entrou aquela putada mais recente, né? Escangalharam tudo com... Que é o cara que fez André, a repórter, me foge o nome do caraca. Também tô na rua. Todo mundo ventinhos frescos aqui da maquinária. Então, essa turma lá, enfim, que é. Pegou já a parte final da brincadeira, tá escangalhando o personagem. Aí não vendia mais. Aí foi... Mas essa turminha quer porque quer a volta desses personagens. Mas volta! Não tem como voltar porque a editora não quer. A editora não quer mais saber, não tem mais público pra isso. Aí você vai chegar pra molecada, quem é o Zé Carioca? Meu filho tem 18 anos, eu não conheço. Que porra é essa, velho? É, ele não sabe o que é, não faz ideia. E você vai culpar o moleque? Não, ele tá certo, a geração dele não conhece. Não tem como você querer voltar o Urtigão. É aquele o cachorro dele que era o cão. Cão! Ou então os Quálidos, que era sensacional. Mas já foi, cara. Como é que você vai voltar com o Pafuso e Marocas? É o mesmo sistema, não tem jeito. A Disney faz os esquemas dele. Vai, buzidão pra mãe. A Disney faz os esquemas deles de trazer lá o Coelho Osvaldo. Que é questão de honra da empresa. Mas isso não interessa pra nós. Quem que poderia trazer esses personagens de volta? Nós, os leitores. Nós que desenhamos um bocadinho. Era só pegar e fazer de novo. Você acha que a Disney vai processar alguém? O moleque vai processar qualquer carinha que tá fazendo negócio sem fins lucrativos, tá promovendo a si mesmo, tem, tudo bem. Mas ele não vai já por merda. Antigamente o Maurício de Souza fazia isso, olha. Ah, vou dar pra tua mãe, desgraçado, arrombado, corno. Você acha que o Maurício, antigamente a tia Maria, a professorinha abria a escola de, pra criança, a escola de criança, toda na Mônica. Dava uma semana, duas semanas, um mês. Maurício ia lá e fechava a escola, fechava, processava, porque o personagem é dele, o personagem é a criação, é dele, ele não deixava, hoje ele pede, pelo amor de Deus, usem meu personagem, façam o que quiser com o personagem, pelo amor de Deus, por quê? Porque a Mas está todo mundo em cima, os fãs estão organizados, os apreciadores estão organizados. Se ele faz qualquer coisa, o pessoal vem para cima, ou para elogiar ou para malhar, como é o caso daquela tirinha da Tina, né, que apareceu um personagem que parece que é homossexual. A história não fica clara, mas para a cabeça dos conservadores retardados, para o bando de imbecis alucinados, esses fascistas do caralho que estão por aí, botou um viado na história. As crianças! Como desculpa as crianças? Essa puta de assunto. Aí me lembra aquela hipocrisia típica do brasileiro, né? A hipocrisia de que tipo? Fala pra não fazer, fala que não pode, ou não pode. Então, por exemplo, tem lá a parada gay. Não me consta que a parada gay seja a parada de héteros, né? Não é, né? Não é. Aí põe lá a viadada pra tudo, na ação afirmativa, eu sou mesmo, você costuma com isso, temos que aceitar as diferenças, que temos que compreender, temos que ser tolerantes, mas não é de mostrar pra criança, não pode. Ai, porque não? Porque a criança... É uma visão estúpida que se tem das crianças, dizendo que criança não tem sexo. Quando Freud já explicou da fase anal, dos prazeres da amamentação, que a criança sente prazer, a criança sente prazer, lógico. Mas no momento a nossa sociedade é extremamente repressora, hipócrita. Porque de um lado fala, tem a parada gay, ah, é viado, para as crianças não é um cara que se veste de mulher, é um retardado, é um idiota, não. É homossexualidade, é muito mais do que isso. Só que esse muito mais não é exposto. Você está passando para as crianças aqui a imagem de que viado é o cara que se veste de mulher. Ele é menos do que homem. Ele é menos do que gente. Ele é bicho, né? É quando o Boris de Souza faz um dance desse, que é puro oportunismo, lógico, né? Uma saída. Acho que ele não percebeu porque ele não teve nada, mas tá velho, cansado, né? Estamos aqui no lado de São Bento, debaixo do posto policial, 24 horas, né? Sabe, pratica na parte de polícia. Então, mas ele tá velho, tá cansado, não quer saber de mais nada. Mas quando algum careta pega o trabalho dele e vê isso, já viu o diabo, não. Eu não tenho direito de se manifestar do que ele quiser, a empresa dele pode falar o que bem entender. Isso não é ofensivo, é a reação das pessoas contra a homossexualidade. Que numa hora apoia e tem, ah, não, legal, até fica até moda, aí viadinho, bonito, não sei o quê. Mas vai falar pra criança, não, pra criança, não. Por que não? Por que não? Por que você não pode falar? Pode ser um personagem negro, um personagem mudo, tem um personagem cadeirante, de cadeira de roda. Tem o japonesinho, né? Tem um monte de pessoas várias, mas não pode ser homossexual. Por que não? Porque, de um lado, a sociedade preserva as crianças de uma maneira estúpida. Porque, de um lado, a criança não pode ver o gibi, mas ele está pensando que a criança não está vendo a parada gay. Não está vendo o personagem gay na novela. Não, mas é diferente. Você não pode fazer uma comunicação direta com as crianças. Eles não toleram isso. Acho que é imundice, que é sujeira. Acho que sujeira maior é você cercear o direito do canal e dizer o que ele pensa. Não é participar bandalheira, participar agressão, participar putaria, nada disso. Estou falando para ele se comunicar, para ele abordar os temas sem, né, sem perder as estribeiras, sem contestar, mas tem que forçar um pouco a barra de vez em quando. E a função da arte é essa. A função da nossa arte, nós temos que trabalhar para ganhar nosso pão, para fazer nossa trabalho, temos que forçar um pouco a barra para as coisas mudarem, né? Tem que não mudar, bicho. Não tem jeito, cara. E a mudança só vem pela arte, viu? Não vem pela política, não vem pela educação, não vem pela televisão, vem pela arte. E nós, artistas, nós que desenhamos, nós que escrevemos, nós que pintamos, nós que fazemos coisas. Nós temos que forçar a barra para as coisas mudarem. Se nós não forçarmos, velho, ninguém força. Eu estou aqui agora no... Vamos ver o que você vai comer agora, hein? Ah, meu amigo, só tem coisa boa, hein? Bom, eu vou comer, depois eu vou te voltar na sua casa. Até já. Beleza, que beleza. Meu, aqui na rua São Bento, se eu sair do metrô, tem um restaurante Bom Gosto. Você vira aqui a esquerda, é o condomínio edifício Galeria São Bento, 545. Do lado tem o restaurante Bom Gosto. Eu comi agora um croquete. O corintiano não fala croquete, o corintiano fala cocrete. Cocrete. Eu comi um croquete de carne, meu, que coisa gostosa da bichinha. É 3 contos, viu, meu? É 3 contos, mas é uma beleza. Você pode vir aqui sem susto, pode comer numa boa. Ele empapuça um pouco antes do final, né? Aquela empapuça, você não aguenta molhar pra cara dele. Mas é bom, viu? Gostoso também, peguei uma tortinha de frango. A torta de frango tá meio escangarosa, né? Porque esses salgadinhos que a gente come aqui nesse lugar aqui, é de verdade, né? Aquela conversa mole que tem lá no, né? Eu sou um salgadeiro mesmo, eu como mesmo, eu gosto dessas coisas, eu não tô nem aí com nada. E eu vou andando pela cidade falando sozinho com vocês, né? Isso aqui, ah, beleza. Então, nós temos que repensar algumas coisas com relação a essa nossa relação com os quadrinhos, para que eles sejam mais direcionados a nós, aos leitores, e menos às empresas, que as empresas não querem mais. A turminha reclamando lá para que o Zé Carioca, que eu não sei, vocês são um bando de saudosista fudido na vida, que não consegue nada. Um bando de saudosista fudido, que não consegue ter as coisas que quer, e fica só olhando para... Mas para nós se interessa, são um bando de retardado, bando de babaca, que não vai servir, não serve para nada. Então, sempre já nossos vendedores. Esse cara não faz nada, não adianta nada, não faz nada, fica só na conversa. Mas para nós temos que ter a consciência de quê? De que esses personagens, essas empresas, as empresas não vão usar. Quando, em sã consciência, a Disney vai utilizar o Urtigão de novo? Não vai. Quando que a Disney vai pegar o Super Pateta? Não vai. Ficaram só para os quadrinhos da Disney, caso você não saiba, já era. Capaz que amanhã volte, mas não aquela estrutura que tinha abril, de poder desenhar aqui, fazer o que quiser, porque o fulano velho lá era amigo dos gringos, que os gringos gostavam dele. Não, agora mudou tudo. Agora mudou tudo. Mudou de tal maneira que os donos voltaram a controlar os personagens, a Tintin mudou de nome, agora é Tinkerbell. Pô, como é que pode, né? Tinkerbell. Ah, o Lampadinha, você nunca vai aparecer o Lampadinha. Esquece o Lampadinha. O professor Pará, esquece. Não vai. Então, o que pode fazer? São os mimas. O evento veio lá do Bleedman, que pegou os personagens do Cartoon Network, fez versões próprias. Acho que a alternativa é essa. Você pegar esses personagens abandonados, sucateados, largados, que a empresa não tem interesse, fazer. Fazer alguma coisa em cima com o personagem, mas... Se você vilipendiá-lo, se você detoná-lo, se você estragá-lo, fazer uma coisa bacaninha, olha o homem aí. Olha lá, tá, pegar cada 46, pegar a cabo, pegar aqui, tá bom, olha isso, tá vendo que ele. Mas isso, pega esses personagens antigos e fazer versões nossas, trabalhar em cima. Mas tem um porém. Ah, eu sei, você fala que ninguém conhece, ninguém se lembra. Mas sabe o que te pega? O que pega? Você não vai ganhar dinheiro. Você não pode pensar que vai ficar famoso. O que vai fazer no sorteio? Não vai rolar isso, né? Estamos aqui na rua da Ladeira da Constituição. Estamos descendo aqui que eu vou dar um pulo na Pajé. Eu tenho um filminho para as crianças. Tá bom, você não pensa que vai rolar alguma coisa para você. Então você vai fazer isso por puro amor. Você vai se sacrificar. O seu tempo, as suas coisas, vai se sacrificar para que essa bagaça se realize. Para que essa bagaça aconteça e você faça o seu melhor. Por pura paixão, por amor ao personagem. Acho que o certo é isso. Por que decola? Por que as coisas acontecem? Porque o cara não está pensando em grana. O cara não está pensando em dinheiro, em fama, ganhar prêmios. Por isso que o Carlos Hell não faz um personagem bom. Porque ele só pensa em termos técnicos, em termos dele. Ele tem que fazer as coisas pros outros, cara. É meio que forçar um pouco a minha barra dizer isso, porque eu fiz gibi de putaria, fiz aquele negócio daquele lado de putaria. Mas, cara, os tempos mudam, né? As situações se alternam, não fica tudo do mesmo jeito pra sempre. E vai chegar uma hora que você tem que tomar uma atitude. Ou você segue desse jeito e faz essas besteiradas todas aí, trabalhar pros caras. Para um final de carreira, você pode ter sua grana, pode ter seus negócios, você não vai arrumar emprego, vai ter que dar alma e lançar outros tantos infelizes nessa mesma merda onde você esteve, dando dinheiro para os gringos, estourando o nosso personagem, estourando o nosso quadrinho, criando uma legião de empregados, quando você pode criar uma legião de empresários. E a turma que não tem condição de criar personagens, não tem capacidade, beleza! Pega um personagem que você gosta da sua infância e faz. Ou da sua adolescência, ou o que você gosta agora, e faz. Eu vou dar um exemplo básico do meu plágio criativo. Eu fui lá no Super Dino, né? Ih, caralho. Estamos na rua 25 de março. Transmitindo o nosso podcast hoje, especialmente no 25 de março. Tá um forró, botando caroço. Eu não sei o que eu vim fazer aqui nesta merda. Não emprego que eu vim fazendo essa merda, caralho. Além de eu vou buscar os bagulho pra minha filha, né? Olha que zona que é isso aqui, cara. Olha que é isso, mano. Cara, mas enfim, nós vamos fazer o seguinte. O meu nome, ele foi baseado no Super Dynamo, no Super Planeta. Eu depreendi a essência dos personagens lá e coloquei em cima. Vai, botei na orelhinha dele a asinha do Asterix que eu gostava. Botei um monte de coisa que eu achava bacana. E fui construindo a minha loucura em cima. Beleza, funcionou. Mas como foi seguir esse caminho? Você pode, por exemplo, lá, você gosta do Zé Carioca. Por que você conheceu do Zé Carioca? Ah, não dá problema. Não dá, que acha? Você não tá fazendo... Você não tá estourando, você não tá roubando lá, você não tá ganhando dinheiro. Você tá fazendo um trabalho com extremo carinho, extremo paixão. Aí no meio você coloca personagem seu. Você coloca criações suas. Você vai trabalhando a mesma coisa, fazendo lá no blog, né? Lá do... Como é que é? Olhar Irreal, né? O wordpress.com. Ela tá fazendo a mesma coisa no sentido de quê? Ela pega personagens conhecidos e faz versões dela. Ah, mas essa pirataria não é pirataria. Pirataria seria se ela viesse ganhando dinheiro, se não ganha dinheiro nenhum. Ela tá usando uma ideia consagrada pra levantar o trabalho dela. Tá certo! Tá certo com o problema. O personagem não tem nada a ver. É uma criação dos outros, tudo bem. Mas o que é o famoso fanfic, né? É o fanart, desculpa. É o fanart, né? Que as pessoas fazem isso. A turminha faz isso por paixão. É como por esse mais oportunista, quer divulgar o trabalho dela. Mas de novo, ela não tá ganhando dinheiro. Você vê algum banner, alguma coisa. Não, ela tá divulgando o trabalho, tá certo. Mais pra frente, de repente, ela faz um Ben 10 bacaninha, com histórias alternativas, aí é outra conversa. Começa a colocar ideias diferentes na história, começa a divulgar a sua criatividade, a sua inteligência, a sua abordagem, isso aqui tá cheio de gente, eu tô me fodendo aqui no meio. Então, eu acho que a saída é essa, é você trabalhar de tal maneira pra não usar os personagens dos caras que não estão usando mesmo. Você não tem competência pra criar, não tem problema. Você não tem capacidade criativa, não tem problema. Você usa isso como uma espécie de incentivo criativo, né? De incentivo criativo. Eles não vão usar, não estão usando, não tem perspectiva de usar. Você pode até respeitar os camaradas, não vou usar, beleza. Mas você vai ter uma dificuldade muito grande pra criar, mas cria. Ou seja, as oportunidades estão aí. Ah, eu não quero Disney. Não quero Disney, não quero, beleza. Lembra de todos aqueles videogames antigos? Já falei isso pra você, mas é bom sempre falar. Videogames antigos, já, aqueles Abandonware, sei lá, no baú de jogos. Tudo aquele personagem. Aquele de... Minha filha adora um joguinho Bunker. Aquele bichinho lá tá largado, ninguém faz história com ele, tá esquecido. Tipo, mesmo o Super Dino, o Príncipe do Planeta, estão acabados. Ninguém faz nada. A vez que eu conheci um japonês, na comunidade do Super Dynamo, ele começou a fazer uns fanfics, né? Do Super Dynamo, misturou com ele. Funcionou, ele gostou, a coisinha ali, o texto gostou, e por que não? O problema do fanfic é que ele só fica ali, né? Eu não encaro o fanfic como passatempo, eu não encaro o texto de ninguém como passatempo. Eu não encaro o cara que vê assim, eu não quero ganhar dinheiro, não quero dar nada disso aqui nessa comunidade só para mostrar meu trabalho, não tô nem aí, mentira. Se eu fosse uma comunidade que tem, vai, 10 mil, 3 mil, 4 mil usuários, você não quer mostrar seu trabalho? Ah, para com ele. Você quer mostrar, você quer muito mais. Você quer reconhecimento, você quer aplauso, você quer o que quer que seja. Mas não pode mentir. Eu acho que o que fode é vir com esse papo de humildade, essa falsa humildade. Imbecilidade, só cola para outros imbecis. Se você começar a pensar em termos de aplicar o seu trabalho para alguma coisa maior, a longo prazo você pode conseguir coisas muito boas. Você está fazendo não só o que você gosta, mas trabalhando com personagens que você ama. A junção desses dois lados, o que você ama com o que você gosta, bicho, tu vai embora. Pô, vou ter que parar nessa gravação, tá virando um inferno aqui. Daqui a pouco eu volto, um abraço. Agora pensa o seguinte, velho é uma desgraça, velho é uma tragédia. Pensa uma coisa, o seu considerado BK, a nega velha, xerxelenta, que toca esse podcast, passando debaixo aqui do ponto grande a 25 debaixo, não, né, que essa porra, tá vendo aqui a 25, não, a São Bento, estamos indo em direção aqui ao metrô São Bento aqui pela lateral. Então o que acontece, o seu considerado aqui, tem agora umas 50 pessoas com um amigo lá no Orkut, né, beleza. frequento, vai um monte de comunidade, que somar dá umas 40 mil pessoas, vai, vamos colocar assim. Agora bem, pra que serve isso? Pra que serve? Esse pessoal que me acompanha no Twitter, que eu fiz uns cambalachos lá, tem 300 pessoas me seguindo, tem o Orkut, tem a lista disso, tem a lista daqui, tem não sei o que, não sei o que lá. Todo esse pessoal que me acompanha é um consumidor de meus produtos em potencial. Né? Vamos supor, dos meus 40 manos, 20 vão comprar meu livro. 20 pessoas compram meu livro. Isso daí, para um capitalista, é um começo de negociação. É um começo de objetivar um público. Não é negociação, falei merda. Não, você tem um público que você pode começar a negociar. Se eles estão com você, eles gostam de você. Gostam de você, gostam do seu trabalho. Gostam do que você escreve, gostam do que você deseja. Eles estão ali para isso. O que acontece? Eu vou te dar um presente de Natal. Chega! Como estava dizendo, eu vou te dar um presente de Natal. Eu vou te ensinar como é que você vai ganhar dinheiro com o Orkut, com o Twitter, com tudo isso. No meu caso, nem tanto, eu vou usar também, mas eu vou estar para uma editora. Tudo bem. Não vai, o sistema é o mesmo, vai ser tão útil para mim quanto para você. Você tem lá, vai, 40, 50, 60, 100 pessoas no seu Orkut. Cada uma dessas é um cliente potencial, preste bem atenção. Aí o que você faz? Você faz um livro. Monta um livro, monta um livrinho. Faz um orçamento em vários lugares por aí, pegue vários orçamentos, não fique com um orçamento só. Diagrama de levo, faz um livro. O melhor livro do mundo, o que você puder fazer de melhor, você faz ele bonito. Sozinho não. Você faz um livro. Um gibi. Porque o formato do gibi, ele desgasta muito. Você vai fazer um livro. Ah, mas eu não sei escrever. Então, Paulo Socorro, arruma quem escreva. Vai se fuder. Vamos para livro, que livro é mais fácil. Tem mais aceitação, tem mais demanda. Quadrinho não. Quadrinho não tem demanda, ninguém quer ler quadrinhos. Mas livro sim. Tá entendendo, seu viado? Faça um livro bonitinho. Faz 200 páginas, 14 por 21. Papel offset, né, baratinho. Você faz o formato, capa cartonada, que deve ser escurada toda, bem simples. E orça. Roda por aí um orçamento. Aqui na República, estou debaixo aqui do viaduto do São Bento já, né? Estou quase, ela está ali do viadutão. Aí na República tem uma gráfica que ela faz 10 livros, acho que sai a R$5 cada unidade. Uma coisa assim. Você multiplica, sai mais ou menos 500 contos. Puta, é caro. Mas o livro, a unidade sai R$10, vai, R$10. Vamos colocar assim. Porra, vai ser vendido a 20. Aí o que acontece? Eu tenho um grupo de pessoas que já compram, se eles comprarem metade da sua tiragem, já pagou, o resto é lucro. O lucro você reinveste no seu trabalho. Ou seja, você não precisa gastar seu dinheiro. Você não precisa gastar sua grana. Você precisa dinheiro dos outros, rapaz. Entendeu, Bocó? Você pega o dinheiro dos outros, faz as suas coisas funcionarem, toca o seu trabalho e vai assim. Qual o problema? Sacou qual é que é o lance? Qual é que é a grande brincadeira? A grande felicidade? Você não precisa investir. O que você gasta no Orkut? Nada. O que você gasta de banda larga? Puta, teu pai paga, tua mãe paga, ela paga, já tá nos seus custos. Dela, o que você vai fazer? Mas você broca com isso tudo. E pra cima. Usar o dinheiro dos caras pra bancar. Aí você acha que o pessoal, não, eu vou rodar, você me dá aqui R$20, ou 30, que seja, fala, galera, você me dá R$30, eu vou rodar meu livro, vou juntar aqui, tem que ser amigo, né? Ou se você está te falando, é amigo, é lance de amigo, mas com a grana que você tiver, com a grana que sobrar, que é o teu lucro, você reinveste e começa a andar por conta própria. Pra que editora, cara? Você não precisa de editora, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada. Só precisa de você, dos seus amigos, porque é seu público. Esse é meu presente de Natal, é o que eu ia fazer se eu não fosse lançar lá pela editora Ícone, né? Se eu não fosse lançar por eles, eu ia lançar desse jeito. Meu livro tá pronto. Tá bonitinho, meu nome tá bacana. Tá ilustrado, falta algumas coisinhas que ainda não vai sair, porque é muito em cima da hora. Mas em fevereiro, março, ele tá saindo, o seu Luiz, o editor, falou que vai sair. Beleza, mas eu vou chegar pra todo mundo, ó. Você vai comprar de mim. Pelo menos dois livrinhos. Chega na cara dura, não, mas compre dois livrinhos. Tem uma menina que eu tô ajudando, a Selene, que é lá da Rosa Negra, né? O livrinho que teve da Rosa Negra, ela não faz isso com os leitores dela. Ela fica esperando o pessoal vir, não é isso. Tem que colar todo mundo. fazer uma lista desse pessoal, você sabe que a compradora potencial chegar nele e falar, olha, compra, me dá a grana agora, eu vou rodar meu livro. Beleza, porque amigo tem que ajudar, né? Que caralho de amigo é esse que não te ajuda? Se não quiser, beleza, passa pra outro. Mas de novo, você vai ter que sacrificar, velho. Vai ter que fazer um livro caprichado, bonitinho. Capa tem que estar linda. Se você não sabe fazer capa, pergunta pra mim, te dou uma força. Se você não sabe diagramar, pergunta pra mim, te dou uma força. Te dou um documento pronto do Word pra você só escrevendo, inserindo. É claro que você começa a brincar, eu não usaria um Word, existe outro programa, Word é uma merda. Você vai diagramar no design, né, viado? Aí você vai ser, você aprende. Porque você não quer o quê? Eu posso te ajudar a concepção de capa, estudar produto, fazer distribuição, mas não precisa de distribuição porque você vai vender só pra tua turma. É cedo. Criação de site, ninguém fica falando aqui no meu obscuro, né, aqui no meu podcast, que... Ah, você tem que sair do... A do WebNode, a do WebNode é muito ruim, não é do ruim. O WebNode é ruim porque ele vem quando dá uns pau, dá umas encrepadas. Ai, que chinesa gostosa que tá vindo aí, mano. Olha, é difícil isso, hein? Também é cansada pela vida, mas eu comia. Mas... é o Yakisoba passado. Mas então, o pessoal fica dizendo, não, ruim. O WebNode é ruimzinho, tem seus problemas, mas ele é uma interface fácil. Aceita domínio fácil, deu um cap no domínio, mas o problema no domínio daqui, vamos lá. Funcionou, cabelo, o que é isso? Não é você fazer animação flash, fazendo o seu quê, não sei o que lá, e meu, bota essa porta funcionar, vambora. Fala na máquina, como diz o nosso amigo Walt Disney, como dizia, né? Keep moving forward. Vai pra frente essa porra, nono. Bota pra ficar buscando, faz essa porra funcionar. Então o que eu tô falando, você pega isso, e pra cabeça, mas tem que vir aqui embaixo primeiro, que é a concepção do personagem, character design, bonitinho. Aí você vai fazer ele rodar a historinha, vai criar o universo de fundo, vai ver que público, pra que você quer vai direcionar, qual é teu público, quem que é, adolescente, infantil, adulto, o que você vai fazer com essa merda, mano? O que você pretende? Você tem que ter tudo isso em mente. Porque agora eu já te passei a maneira de como você pode viabilizar suas coisas. De novo, não faça fanzine, não faça gibi, isso não dá certo, isso não funciona. E uma vez que você estiver com tudo pronto, você roda seu livrinho com a grana que o pessoal te dá, porque você não tem grana, e se der uma grana, você roda seu livrinho, vende pra eles, e com a grana que sobrar, você roda mais um. Aí você vai, vende de novo, você pega mais outro tanto do pessoal, vende pra eles e vai indo, cara. Vai chegar uma hora que isso vira uma bola de neve. Tem aquele ditado muito sábio, dinheiro atrai dinheiro. Mas o dinheiro é bola de neve. Se você colocar muito calor de tesão em cima, ele derrete, ele vai embora, você atrai dinheiro. Então você tem que aproveitar logo. Sacou? Muito bem, agora deixa eu dar uma pausa aqui, que eu vou pegar o cartão e vou atravessar a catraca, peraí. Então, para facilitar a sua vida, eu vou dizer de novo. Vamos lá, comecinho. Para quem que você vai se inscrever? Para quem que você vai desenhar? Para quem que você vai criar? Qual que é o público? Criança, adolescente, adulto, homem, mulher, preto, branco, vermelho? Decida-se. Segundo, você vai fazer um livro. Quadrinhos não. Quadrinho não funciona. Mas você pode colocar no livro, como eu fiz no meu, você coloca no seu livro alguns quadrinhos. Aí sim. Aí você vai fazer um livro, vai ser um livro 14x21, metrô chegando, estamos aqui no metrô São Bento. 14x21, bonitinho, vai escrever, vai ilustrar, vai diagramar, vai fazer uma capa linda. E vai, uma vez que tiver com 200 e poucas páginas, né? Olha aí. Talvez se tiver com tudo isso pronto, você vai fazer o orçamento. Vai rodar um monte de gráfica por aí. Até encontrar aquela bacaninha que faz a 10 pontos um livro, você vai rodar uma tiragem pequena. A partir daí, meu, você pega a grana da rapaziada, você pega a grana da turminha e eu vou parar, peraí.